Faixa 3. O conto do Nereis. Qualquer animal que se move no sentido de deslocar-se de A até B, em vez de apenas manter-se no mesmo lugar e agitar os braços ou bombear água através do corpo, provavelmente precisa possuir uma extremidade dianteira especializada. Convém dar um nome a essa parte, portanto vamos chamá-la de cabeça. A cabeça chega primeiro às novidades. Faz sentido ingerir o alimento pela extremidade que o encontra primeiro e também concentrar nela os órgãos dos sentidos, olhos, talvez algum tipo de antena, órgãos do paladar e do olfato. Com isso, é bom que a principal concentração de tecido nervoso, o cérebro, situe-se próximo aos órgãos dos sentidos e perto da ação na extremidade frontal, onde está localizado o equipamento para pegar comida. Assim, podemos definir a extremidade da cabeça como a extremidade condutora, a que contém a boca, os principais órgãos do sentido e o cérebro, quando houver um. Outra boa ideia é excretar o material não aproveitado através de alguma parte nas vizinhanças da extremidade posterior, diante da boca, a fim de evitar a reabsorção do que acabou de ser evacuado. A propósito, embora tudo isso faça sentido se pensarmos em um verme, devo lembrar ao leitor que esse argumento não se aplica, evidentemente, a animais radialmente simétricos como a estrela do mar. Intriga-me muitíssimo que as estrelas do mar e seus parentes tenham optado por não se encaixar nesse argumento, sendo essa uma das razões por que me refiro a eles como marcianos. Voltemos ao nosso verme primordial. Já tratamos da assimetria das partes dianteira e traseira, mas e quanto à assimetria dorso-ventral? Por que existe um lado dorsal e um lado ventral? O argumento é semelhante e, nesse caso, aplica-se tanto às estrelas do mar como aos vermes. Sendo a gravidade o que é, existem muitas diferenças inevitáveis entre em cima e embaixo. Embaixo é onde se encontra o fundo do mar e onde está o atrito. Em cima é de onde vem a luz do sol e é a direção de onde as coisas caem em cima de nós. Não é provável que perigos ameacem igualmente por baixo e por cima, e de qualquer modo, tais perigos serão quantitativamente diferentes. Assim, nosso verme primitivo deveria possuir um lado de cima ou dorsal especializado e um lado de baixo ou ventral, também especializado, em vez de simplesmente não ligar para que lado está virado para o fundo do mar e que lado vê o céu. Juntemos a assimetria dianteira-traseira com a assimetria dorsal-ventral e teremos automaticamente definido um lado esquerdo e um direito. Mas, ao contrário do que ocorre com os outros dois eixos, não temos nenhuma razão geral para distinguir o lado esquerdo do direito, nenhuma razão deles serem algo além de imagens invertidas. Não há maior probabilidade de os perigos ameaçarem mais pela esquerda do que pela direita ou vice-versa. Não é mais provável aparecer alimento à esquerda do que à direita, embora seja mais provável ele estar em cima ou embaixo. Não importa qual o melhor jeito para o lado esquerdo ser, não há razão geral para esperarmos qualquer diferença para o lado direito. Membros ou músculos que não fossem imagens invertidas da esquerda e direita teriam o desastroso efeito de impelir o animal em círculo em vez de movê-lo diretamente na direção de algum objetivo. Talvez seja revelador que a melhor exceção que me vem à mente seja fictícia. Diz uma lenda escocesa, provavelmente inventada para entreter turistas, muitos dos quais, segundo dizem, acreditam nela, que o Haggis é um animal selvagem que vive nas Highlands. Ele tem pernas curtas de um lado e compridas do outro, devido ao seu hábito de correr de um único lado ao redor das íngremes encostas das Highlands. O exemplo mais bonito da vida real que consegui encontrar foi o da lula da família Ischiotheuthidae, que vive nas águas da Austrália e tem o olho esquerdo muito maior do que o direito. Ela nada em um ângulo de 45 graus e seu olho esquerdo, maior e telescópico, olha para cima procurando comida, enquanto o direito, menor, olha para baixo, atento aos predadores. O Anaerfunks frontalis, o híbrido, uma espécie de narceja de bico curvo encontrada na Nova Zelândia, tem o bico marcadamente arqueado para a direita. A ave usa-o para jogar pedregulhos para o lado e expor presas. Nos caranguejos, ucas, encontramos uma acentuada destreza, pois eles possuem uma garra muitíssimo maior para lutar, ou, mais precisamente, para exibir sua capacidade de lutar. Mas talvez a mais fascinante história de assimetria do reino animal foi a que Sam Turvey me contou. Muitos fósseis trilobitos apresentam marcas de mordidas, indicando que escaparam por um triz de predadores. O mais intrigante é que cerca de 70% dessas mordidas situam-se do lado direito. Ou os trilobitas tinham uma percepção assimétrica dos predadores, como a lula e Ixotentidae, ou seus predadores privilegiavam o lado direito em sua estratégia de ataque. Mas todas essas são exceções mencionadas pelo valor que tem como curiosidades, com o objetivo de produzir um contraste revelador com o mundo simétrico do nosso verme primitivo e seus descendentes. Nosso arquétipo rastejante possui lado esquerdo e direito, que são imagens invertidas um do outro. Órgãos surgem geralmente aos pares e onde há exceções, como o da lula e Ixotentidae, nós anotamos e comentamos sobre ela. E quanto aos olhos? Teriam existido no primeiro bilatério? Não basta dizer que todos os descendentes modernos do Concestral 26 têm olhos. Não basta, porque os vários tipos de olhos são muito diversos. Tanto assim que já se estimou que o olho evoluiu independentemente mais de 40 vezes em várias partes do reino animal. Asterisco. Discorri pormenorizadamente sobre essa questão em A Escalada do Monte Improvável, no capítulo sobre o caminho quadragesimal para a iluminação, e retomarei o assunto no fim desse livro. Fim da leitura de asterisco. Como conciliar isso com a afirmação de que o Concestral 26 era dotado de olhos? Para mexer um pouco com a intuição, direi em primeiro lugar que aquilo que se afirma ter evoluído independentemente 40 vezes não é a sensibilidade à luz em si, mas a ótica formadora de imagens. A ótica do olho-câmera dos vertebrados e a do olho composto dos crustáceos evoluíram, com base em princípios muito distintos, independentemente uma da outra. Mas esses dois olhos descendem de um órgão presente no ancestral comum, o Concestral 26, que provavelmente era dotado de algum tipo de olho. A prova é genética e persuasiva. Nas moscas das frutas, Drosófila, existe um gênio chamado Eyeless, sem olhos. Os geneticistas têm o perverso hábito de batizar os genes com base no que sai errado quando eles sofrem mutação. O gene Eyeless normalmente nega seu nome produzindo olhos. Quando esse gene sofre mutação e não causa seu efeito normal no desenvolvimento, a mosca nasce sem olhos e eis a razão do nome. É uma convenção absurda e desnorteante. Para evitá-la, não farei referência ao gene Eyeless. Usarei a inteligível abreviação EY. O gene EY normalmente produz olhos e sabemos disso porque quando ele falha, a mosca não tem olhos. Agora a história começa a ficar interessante. Existe um gene muito semelhante nos mamíferos, chamado PAC6, também conhecido como Small Eye, olho pequeno, nos camundongos, e aniridia, sem íris, nos humanos, novamente nomeado em função do efeito negativo de sua forma mutante. A sequência de DNA do gene aniridia humano é mais semelhante à do gênio EY da mosca das frutas do que a dos outros genes humanos. De certo, esses dois genes foram herdados do ancestral comum, que era, obviamente, o Concestral 26. Vou chamá-lo mais uma vez de EY. Walter Gehring e seus colegas na Suíça fizeram um experimento fascinante. Introduziram o equivalente nos camundongos do gene EY em embriões de moscas das frutas e obtiveram resultados assombrosos. Quando introduzido na parte do embrião de mosca das frutas destinada a produzir uma perna, o gene fez nascer na perna da mosca adulta um olho extra, ectópico. A propósito, era um olho de mosca, um olho composto e não um olho de camundongo. Não vejo como poderia haver indícios de que a mosca enxergasse com ele, mas o olho apresentava as inconfundíveis propriedades de um olho que se preze. Parece que a instrução dada pelo gene EY vem a ser: produza um olho aqui do tipo que você normalmente produz. O fato de o gene não só ser semelhante nos camundongos e nas moscas, mas também induzir o desenvolvimento de olhos em ambos os animais, é um poderosíssimo indicador de que esse gene estava presente no Concestral 26, e um indicador moderadamente forte de que o Concestral 26 podia haver, mesmo que se tratasse apenas de distinguir a presença ou ausência de luz. Talvez, quando forem investigados mais genes, esse mesmo argumento possa ser generalizado dos olhos para outras partes do corpo. Na verdade, em certo sentido, isso já foi feito e abordaremos essa questão em O Conto da Mosca das Frutas. O cérebro, situado na extremidade frontal pelas razões que já examinamos, precisa fazer contato nervoso com o resto do corpo. em um animal vermiforme, é sensato que esse contato seja feito por meio de um cabo principal, um tronco nervoso que percorre todo o corpo no sentido longitudinal, provavelmente com ramos laterais em intervalos ao longo do corpo para exercer controle local e captar informações locais. Em um animal bilateralmente simétrico, como um nereis ou um peixe, o tronco nervoso deve situar-se em posição dorsal ou ventral em relação ao trato digestivo. E aqui, deparamos com uma das principais diferenças entre nós, deuterostômios, e os protostômios, que se juntaram a nós em massa. Nos deuterostômios, o cordão nervoso espinhal situa-se na região dorsal. Em um protostômio típico, como o nereis ou a centopeia, ele se encontra do lado ventral do trato digestivo. Se o concestral 26 foi de fato um tipo de verme, presumivelmente se encaixava no padrão dorsal ou ventral do tronco nervoso. Não posso chamá-los de padrões deuterostômio ou protostômio, porque as duas separações não coincidem exatamente. Os enteropneustos, aqueles obscuros deuterostômios que chegaram com os equinodermos no encontro 25, são difíceis de interpretar, mas ao menos, segundo algumas opiniões, eles possuem um cordão nervoso ventral como um protostômio, embora, por outras razões, sejam classificados como deuterostômios. Dividamos, então, o reino animal entre dorsocordados e ventricordados. Todos os dorsocordados são deuterostômios. A maioria dos ventricordados são protostômios e os demais são deuterostômios muito antigos, que incluem, talvez, os enteropneustos. Os equinodermos, com sua notável reversão à simetria radial, não se encaixam absolutamente nessa classificação. É provável que os deuterostômios, segundo essa minha visão, tenham sido ventricordados até algum tempo depois do concestral 26. A diferença entre dorsocordados e ventricordados estende-se a outras coisas além da posição do nervo principal que percorre o corpo. Os dorsocordados têm coração ventral, enquanto os ventricordados têm coração dorsal, bombeando o sangue para frente através de uma artéria dorsal principal. Esses e outros detalhes sugeriram ao grande zoólogo francês, Geoffrey Saint-Hilaire, em 1820, que um vertebrado poderia ser considerado um artrópode ou uma minhoca de cabeça para baixo. Depois de Darwin e da aceitação da evolução, os zoólogos de tempos em tempos aventaram que o plano corporal dos vertebrados realmente evoluíra através de um ancestral vermiforme que se virara mesmo de cabeça para baixo. Essa é a teoria que desejo defender aqui, tudo sopesado e com alguma cautela. A alternativa, um ancestral vermiforme teria gradualmente rearranjado sua anatomia interna enquanto se mantinha do mesmo modo de cabeça para cima, parece-me menos plausível, porque isso teria envolvido uma quantidade maior de comoções internas. Acredito que ocorreu primeiro uma mudança de comportamento, subitamente pelos padrões evolutivos, e que ela foi seguida por todo um conjunto de mudanças evolutivas consequentes. Como é bem comum, existem equivalentes modernos para deixar vívida essa ideia para nós hoje. Artemia é um exemplo e ouviremos seu conto a seguir.